11 horas. Emiliana Torrini, pela primeira vez em Portugal. Let's stay awake and listen to the dawn. A voz da Islândia chega a Lisboa dia 1 de novembro para um concerto no Santiago Alquimista. Hold hard, don't beat so loud. Emiliana Torrini, para ouvir, para fechar os olhos. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Se é agora, é já. Visito às 1 da manhã, de segunda a sexta, o que dá também um simpático terça a sábado. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, com nova divisão na Toca. Mais espaço, portanto, mais tempo também. Pontinha da Antena Radar, 97.8 MHz, bzz, radiodifusão. Online, não faz bzz. Mas sabemos lá o que faz. www.radarlisboa.fm. Consulte sempre que quiser para saber mais o blog radar.blogspot.com. Seja bem-vindo à segunda das 3 horas de Viriato 25 por aqui, na Antena Radar. Boa noite. iniciais, Viriato 25, segunda das 3 horas, convosco até à 1 da manhã, Unbalanced PCs, os Soul Savers, com Mark Lanigan e, neste caso, Bonnie Prince Billy para Sunrise. Forgot to cover up my eyes. Quinta-feira até à 1 da manhã, Soul Savers, dois títulos, Unbalanced Pieces e este Sunrise com Bonnie Prince Billy, uma das rubricas a surgir nesta segunda hora, não tarda, é o Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, cerca das 23h20, de Duckworth, Lewis, Matted, Mr. Neil Hannon. Não para.

Yacht 25 de Noite dentro no radar já há um tempo. Que não visitávamos Jonas Police Woman. Sobretudo estes temas do Survive or To Survive. Into America ficamos ainda com Holiday imediatamente a seguir. E depois é tempo de tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Noite dentro na Radar Viriato 25, 22, 1 da manhã. tiralinhas, uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Em Addis Abeba, encontro Iri, que conseguiu escapar da morte há 3 anos, resgatada in extremis por Marie, uma fotógrafa francesa residente há mais de uma década na Etiópia. Iri nasceu numa aldeia Amar, no sul da Etiópia. Noutros tempos, teria sido morta à nascença porque é uma sombra. Nasceu segundos depois da sua irmã gêmea. E por isso, um perigo para a família, para a sociedade e para a ordem cósmica. Foi poupada, mas quando a seca se prolongou e o gado começou a morrer, o Conselho de Anciãos decidiu que ela era a causa da desgraça dos Amar e por isso deveria ser imediatamente morta. Quando conheci a Iri em casa de Marie, aos 10 anos, ela ainda olhava para os puxadores das portas e para os interruptores, tentando adivinhar para que serviam. Quando conheci a Iri em casa de Marie, aos 10 anos, ela ainda olhava para os puxadores das portas e para os interruptores, tentando adivinhar para que serviam. Quando pegou na minha máquina fotográfica pela primeira vez, carregou no botão e, ato contínuo, abriu a máquina para retirar o rolo e ver onde estava a imagem fotografada. Passados 2 anos e meio, é já uma pré-adolescente com tiques, gestos, gostos e pronúncia de menina francesa, o exemplo de sucesso escolar no Liceu Francês de Addis Abeba. Mas por vezes Iri deixa de tagarelar, ler as histórias da Blanche Neige e do Asterix e a sua cara redonda perde expressão à medida que ela mergulha num impenetrável e angustiante mutismo. Há uma semana, alguns parentes maternos da Iri vieram visitar Marie, que entretanto a adotou legalmente, para informar que o governo federal etíope obrigava agora as autoridades locais da área administrativa Amar a impedir a prática tradicional da morte e expulsão de sombras. A Iri poderia, por isso, regressar à aldeia, voltar a viver num tocul com chão de terra batida, com a sua família e com o gado, longe dos puxadores, dos interruptores, das máquinas fotográficas, da água canalizada, dos colegas do liceu e das visitas estivais à Euro Disney e ao parque Asterix. Ontem à tarde assisti à estranha terapia de choque que levou ao presente mutismo da Iri. Acompanhei-a e a Marie ao Goethe Institute de Addis Abeba, onde os antropólogos Yves Boustrecker e Jane Liddell apresentavam uma sessão de filmes documentais sobre os Amar. A sessão contava com a presença de alguns dos protagonistas dos filmes, que a convite da embaixada alemã, viajaram para a capital etíope, abandonando por alguns dias os seus tocul, deixando para trás as suas crianças a ordenhar as manadas. A curiosidade e atenção com que seguiu o enredo dos filmes e as discussões tinha-se desvanecido totalmente quando subiu para o banco de trás do jeep prateado de Marie. Desde esse momento, e por alguns dias mais, Iri pareceu não ouvir ninguém. Os seus olhos estão focados no infinito e não uma palavra se solta da sua boca. Suspeito que agora, mais que nunca, Iri sabe que não pode sonhar os sonhos de outrem. Para ela, não há regresso utópico à terra Amar, nem partida despreocupada para a França. Agora, terá de sonhar compatibilidades entre as cabaças de leite e os telemóveis, fusões do branco e do preto, confiando que o resultado não seja demasiado cinzento. Manuel João Ramos escreveu Traços de Viagens, Experiências Remotas, Locais e Vulgares. Uma edição Bertrand, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. 97.8. Feriado 25 à volta das 23h30, cumprida está a inserção de tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. Vidro azul. Notas frágeis. Sons de alma. Viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano. De domingo para segunda. Meia-noite. Vidro Azul também em recuperação esta noite, na Radar, imediatamente após o final da tripla hora de Viriato 25, portanto, acompanhando-nos entre a 1 e as 3 da manhã. Vidro Azul. O

like you. Noite Dentro e edição ao unir as noites de quarta para quinta-feira em plena pontinha da Antena Radar. É Viriato 25, M-Word, do último Whole Time, For Beginners, Never Had Nobody Like You, e já a seguir Jailbird. Vamos a caminho, entretanto, de mais uma colher de blues. Cause his cage is closed and he's stuck inside. Said, who's gonna hear my help me now? Yeah, who's gonna hear my help me now? Hey man, knocking on the door. Since heaven can't wait to have you no more. So who's gonna? Habitual colher de blues em Viriato 25, noite dentro do radar. 25 é tempo para a nossa colher de blues. you treat me so unkind. This Morning, uma coletânea da Uncut. Hoje as recuperações para Howlin' Wolf, Smokestack Lightning, o clássico Robert Johnson, Rambling on My Mind, a seguir Jimmy Reed com Ain't That Loving You, Babe. Encerra-se com Jimmy Reed e também Big Joe Williams. Jimmy Reed, I Ain't Dead Loving You, Baby. Ah, baby, please. Big Joe Williams, Baby, Please Don't Go. Ah, baby, please don't go. Baby, please don't go back to your knees and get your car like me. I believe it, a man done gone. Now with the long chain on, turn your lamp down low. You turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I cried all night long. Now baby, please don't go. I beg you night before. Now, baby, please don't go. I be my baby, don't lie. I be my baby, don't lie. I be my baby, she lied that she didn't have a man. Now, while I had my time. Estas primeiras noites do registro de novo horário, 22, 1 da manhã, a arrumação de três rubricas fixas na segunda hora, entre as 23 e as 24, não dá, o que quer dizer que a colher de blues estendeu de tal maneira que a pitada de country music vai ter que saltar ou para hoje, naturalmente, para a última hora e provavelmente para a semana, quando nos rearrumarmos para a nossa primeira hora. Gratos pela atenção. Viriato 25, Noite Dentro, Radar. Novo Toque do Lobo, Viriato 25, a caminho da meia-noite, Heavy Trash. Like a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. I gave you love as sweet as honey. My life, my soul, and all my money. You didn't seem to.

John Luther Adams e a Modified Toy Orchestra inauguraram não só a segunda e a terceira hora de Virgado 25, como fizeram parte da rubrica agora a aparecer neste espaço, na ponta da língua. Right? Do álbum que inaugurou a edição de hoje, 30,000 Feet Over China, The Passions, de onde recuperamos I'm in Love with a German Film Star. Este é o tema que encerra Skin Deep. são os inaugurais para a última hora de Viriado 25, onde se inscreveram também os Passions, a recordação do álbum 30,000 Feet Over China, de que recuperamos temas na abertura da edição de hoje e viagem que encerramos com este Skin Deep. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda a sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Como constataram, como nós também constatamos, a pitada de country music não coube na hora anterior, 23, 24 horas, três rubricas fixas, é muita coisa para uma hora inteira, onde já couberam o tiralinhas e a colher de blues. Lá vai cair a pitada de blues nesta noite para a última hora, e é bem provável que acabamos ou cabemos por incluir no espaço entre as 22 e as 23. Direito a soltas, de volta, nacionais neste caso, La Résistance, os Olga. You come back from the low. Viriato 25, o ponto final da tripla hora de quarta para quinta-feira, aqui em 97.8 MHz, Rádio Difusão, La Resistance, os Olga, merecerem já este destaque há bastante tempo. Nós é que andávamos ligeiramente desarrumados. Temas Elephants, It's Alright, para encerrar esta passagem, Last Call, Olga. It's been some time, still wearing same old shoes. We kept some nights for all we could do. Thank you. Viriato 25, terceira e última hora da edição quarta para quinta-feiras, por aqui, 97.8. Radar. Tal como previramos, vamos atrasar um pouquinho o boomerang de noite. E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. Hoje a pitada de country music vai ser forçosamente mais curta, porque isto está tudo desarrumado. Imaginem quem convidamos: Tony Joe White. Se bem que atrasado em relação ao que esperávamos, a pitada de country music hoje com Tony Joe White, recuperação de temas de um álbum já bem recente, onde ele está também já bem longe dos brilhos de outros tempos. Chama-se Lake Placid Blues. Para hoje, na inserção, vale dois temas. O original, o título do tema Lake Placid Blues e Menuta. Daqui a pouco há bom rank, não falta. Viriato 25, noite dentro do radar. Até à uma. Que com atraso foi a tal nova rubrica pitada de country music. Hoje temas para Tony Joe White. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Muita coisa sonora em jogo na Radar esta semana. O álbum de família, como sabem, que rodou ontem, diz respeito aos Ornatos Violeta e ao espetacular álbum de 1999, O Monstro Precisa de Amigos, há palco Radar com Nina Simone num histórico concerto que faz em 2009, 40 anos. Com a Zone TV Cabo, pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zone Box, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zone Box, ligue 16 990. E este fim de semana ainda há mais um Fala com Ela com Inês Menezes. Sérgio Trefo vem ao Fala com Ela para nos abrir o programa do Doc Lisboa, do novo de Michael Moore, à vida de Bob Dylan ou Meredith Monk, passando pelo polémico serviço público de televisão, temas para a conversa deste fim de semana na Radar. Vai e vem, folgam os espíritos. Muscles twitch, the posture compensates, and cold, the arrow is cold, the friction warms, nothing but the point. Is pure the wound, it is secure. Trial by error, follow a son, and the one we have will do. What is the message on those gamma rays that are penetrating you? Do they say that the end, it is a coming soon? Do they say, forget the sun, worship the moon? But whatever it is, our pinhole perspective cannot translate sufficiently. But anyway, A or B, you know, it's all right with me. But anyway, A or B, you know, it's all right with me. É o assunto sonoro para o boomerang desta noite, assinado Vic Chestnut, North Star Deserter, com a ajuda dos seus grandes amigos canadianos. habitualmente ligados aos projetos Godspeed You Black Emperor, etc, etc. I am a stranger lurking alone in my own vicious wilderness, while the meat in my chest squeezes and teases a hulking hunger. Go. A shimmering notion and lurching compelled my soul in its special hell of wet mortal limits perpetually thirsty. Dedicatória esta noite em Bumerangue para North Star Deserter é Vic Chestnut e os seus amigos canadianos de Montreal, especialmente da Silva Mount Zion, onde militam músicos habituais também para o projeto Godspeed You Black Emperor. Abortion and then keep on then keep on keeping on. It's okay. You can take a prile a second. It's okay. You can take a Vioxin. It's okay. You can get a quadruple bypass and then you keep on keeping on. And then you keep on keeping on. Com Vic Chestnut e os seus amigos do Canadá, mais especificamente o Canadá francês, Montreal, para eles estarem recuperados em Boomerang. North Star Deserter, já muito pertinho da parte final da edição de hoje, Viriado 25, semana inaugural de estreia no formato 3 horas 20 22, aliás. 22, uma da manhã. Dust inside her brain. She flitted here and there. United States, France, Switzerland, England, everywhere. O desejo de uma boa noite, o habitual take care, a promessa de voltarmos amanhã. Antena Radar 97.8 MHz, radiodifusão, e para mais uma edição tripla hora de Viriato 25. R.E.M. Tchau. Time passing for me.